Romeu Bravo. Romeu Bravo, seu contato radar na decolagem, suba via saída São Vão 1 para nível Gol 430. Via São Vão 1 430, Romeu Bravo. Sana 3745, após a rolagem 37 da Gol, Niel mantém pistão zero. Zero no 3, reporte para modificação de regras. Decolagem mantém a reta até 2500 pés, decolagem autorizada, vento no 00 graus, 109. 2500 pés, mantém a proa, voo no 790. É 6356, vamos tráfego posição 10 horas, 14 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 090, parte 4. Papatango Vitor Kilo Delta, reposto quando pronto para descida. Pega um Robson 44 e fica atento. Exército 2033, confirme posição. Vertical de Interlagos, ainda. Gente, fica atento a um tráfego em decolagem Boeing 737. Está visual com o tráfego decolando. Sam 3378, aciona identificação, via chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 080, ajuste no 013. Contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível de voo 370, mantendo a proa até 2500 pés. Mantém a proa até 2500, pois prossegue na Puca Aracaju, gol 1790. Gol 1962, descend 2000 feet, clear, final ILS X-ray runway 10, report when established. Área autorizado, nível 105, via rápido plano, fora da 17, com a esquerda, corrida forte, mantendo 1 no meu pés até a liberação do controle. Aciona 5540, controle 120, decimal 80. Tá, mas estou parado, eu pego uma golpe, na sua parte já. Gente, o patrulha 10 confirma esse visual com o tráfego do hotel Romeu Golf. Pesa aproximadamente 6 a 7 milhas no litoral nordeste. Não interferirá com a sua decolagem, o vento de 1-0 graus, 1-12, decolagem autorizada 3745. Desça para nível de voo 050, ajuste no 013. Bom dia, Mike, informação em curso, Guarda Costa. Bravo Oscar, chama o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2-3, autorizada à direita, via Índia, ponto de espera 2-3, 5-3, bom voo. mensagem, Stan 3745 decola, cruzamento. Stan 3745, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1 para nível de voo 360. Via Sambo 1, 360. Vamos ver a resposta estabilizada. Dona 2013, estabilizada. 6213, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar. Estou no zero, vento 120 graus, 1296213. Alinhar no zero, poste 6213. Go 1962, complete final ILS approach. Contact the tower in 118.905. 118.95, go 1962. Alright, good afternoon, go 1962. Good afternoon, go 1962, continue approach runway 10, wind is 120 degrees, 120 knots. Wait and relocate to go 1962. 1962, wait for land. Lá, 10, confirma o local de sobrevoo. Ciente, reporte visual com campo. Papa Tango Kilo, Romeo Oscar, via de São Salvador to Sierra India, Romeo India, 1000 feet. Departure runway 17, right turn, Asha Caprego. Transponder, Scorpio 0133, Salvador Departure 120.8. Xaner, 6213, decolada aos 10, chama agora o controle Salvador em 1208, bom dia. 1208, boa, 6213. That's correct, call tower 18 and 5, KNH 1013, confirm to the board. Individual 360. Vai para o 360, se é possível, vai direto Lida. Chega em 6213, após 2000 pés, autorizado Lida. Após 2000 Lida, 6213, obrigado. Coluna 790, centro Recife, agora na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.545, Tango Vitor Kilo Delta, informa que irá intencionalmente ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite radial 300 do VR Salvador. Afirmativo, Vitor Kilo Delta. Marca agora 1013, padrão. Regresso. Vitor Kilo Delta, plano IFR cancelado ao 1511, desça para o estúdio de tráfego no 1500 pés, ajuste no 013, voa Ceasa, reporta visual com ele. Deixa eu dar uma volta. 1950, mais confere, prepara a subida Puka, transição Aruba, Guarde 4. Torre Salvador. Gente, reporte pronto para o táxi. O papai uniforme é bravo, Juliette, papai. Autorizado até a interseção do papai, reporte pronto para ingresso pista 07. Ground, that's 1-2, take the first, the taxiway, the right side and ground control, 1-2-1-9-er. Right side, 1-2-1-9-er, 1-9-6. Oh, 1962, tax. Vai, taxi Alpha, report road short, taxi Juliet. Alpha. Tenente, exército 2033. Plano 3745, chama o centro Recife na frequência 123.35, alternando 253.1. 2335, alternando 3745. Secundário 1251. É 356, estabilizado, sinal da Nova Serra. Xenai 6356, completa o procedimento, chama a torre 198.95. 295, até logo. Busy, it's the gate 07. Stand by before Juliet, approve it to get into the apron. Na 3681, por gentileza, coordene com a equipe solo seu pushback de forma a deixar o gate 7 livre. Gol 1962 for information, a yellow truck will cross the taxiway in front of you, ok? Be aware. Delta, ciente do tráfego, previsto espera, próximo a enrimar, ajuste seu tráfego para espera, próximo a enrimar, vento 120 graus, 1129, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta. Não recebo modo Charlie. 1962, now approve Juliet until stand 07, pay attention to the bus from turn, the aircraft will pull in order to get the gate free for you. Papai uniforme, bravo Juliette Papá. Atenção, provável esteira de turbulência deixada pelo Airbus que pousa pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, autorizada a decolagem da pista 1-7. Autorizado, material, neutralizado, comparado. Vamos decolar da pista 1-0 com curva esquerda, saída Puca 3-0, transponte 5-0-2-1, controle após 2-0-8, gol 9-0-3. correto, gate 06, chame pronto, gol 9250. Certo, 2033. Delta, se puder manter a velocidade até mais próximo, é o ideal. Temos um tráfego a 3 milhas para o marcador externo. Máximo, ativar, acelerar mais um pouco. Puxa, minha 6356, sou solo, 017, libere pista à direita. Chame solo, frequência 1219. 1219, obrigado, até logo. Até logo. Bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, tráfego número 1, curta final, pista no 7, o vento 1-10 graus, 1-0 nós, aguarde autorização de pouso. Papai uniforme, bravo, Juliette, papai, decolou aos 1-8, reporte farol de Itapuã. Reporte farol de Itapuã, bravo, Juliette, papai. Júnior Quilo Delta, pouso autorizado, pista no 7, 1 centena, 1-0 nós, o vento. Autorizado, pouso 1-7, 20 Quilo Delta. Farutan 3378, informa o tráfego, decolou da pista 17, linha do litoral, no meu pés, pelo corredor visual, não interferirá. 9250 da Gol, solicito o pushback no 06, confirma. Ah, primeiro, bom. Ok, mantém a posição estimada 2 minutos. Agora recebo, no 1.100 pés. Chapeu, 1.100 pés, o 33. Graus 1.09, 110 graus, 1.09. Oscar Golf Yale Ford, está autorizado até o posto de espera, chame torre 1895 com 1013. Bom. Oscar Golf Kilo autorizado até a saída do Paz 3. Oscar 6356, táxi lento, aguardando o gate 06. Prosseguir para o 06? Sim, o táxi lento via Alfa aguardando o portão 06, ainda ocupado. Ah, tá na Alfa, então vai parar no seu direto, aguardando o 06, está ocupado, obrigado. Sim. Mantém um corredor forte no meu pé, ajuste no 013. Após corredor forte, Interlagos, reposte asa visual com campo. Exército Brasileiro 2033. Ajuste no 013, mantendo corredor forte. Após forte, Interlagos, reposte asa visual com campo, Exército 033. Ponto de espera, o Oscar Golf informe, tráfego girando base para pouso, pista no 0. Mantenha o ponto de espera. Tá 3681, autorizado o táxi, então pode esperar a pista no 0, via parte táxi em Índia, torre 295, ajuste no 03, bom voo. Gol 9250, solo. Vai, puto. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM. A retaguarda, cruzando o pátio até o ponto de espera. Está livre o pushback. Solicito que o senhor puxe a aeronave de forma a deixar o gate meia dúzia livre para ingresso do Airbus da Avianca aguardando na taxi alvo. Afirmo, grato. Trabalho. 63, formação em curso Mike Aguai. Santa 3378, táxi lento via táxi alfa, aguardando o ingresso parte principal. Kelly 6356, tá usar com gate 62? Afirmo, meu centro, o tanque vai passar a cauda do corpo, vai puxar e manter o stage. Show de bola. Após o portal esteja livre, o senhor tem livre ingresso até o mesmo. E tenha uma boa tarde. Obrigado pela sua atenção, boa tarde, até lá. Você ficou bem livre ingresso para o resto. Azul 9141, via chegada Bonf, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 013. Vindo solo aos 23, libere a pista direita, chame solo, frequência 1219. Mantenha escuta. Papá uniforme, Bravo Juliette Papá. Mas a voz da Tanta Livre até a parte 3 via táxi Kilo, Romeu Gouvido. Confirme a aeronave que modulou o controle. Papá, mais que Victor Alfa, decolado de Sérgio e Conselho, de Sina Carrega e Cuida. Está mantendo 510 alocado 01 no fundo 5, Romeu 442 a bordo, comprou o ferry boat, cidade baixa para medidor. Papá, Mike, Vitor Alfa, ciente, mantendo as condições visuais, ajuste padrão na escuta do controle, e esteja atento ao Romeu 44, o Papá Romeu até o Romeu Golf, fazendo sobrevoo no ferry boat também. Controle, salvador, muito boa tarde, a parceira do 2230, da Mike. Alfareda 2230, via chegada AMAN, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. AMAN 4 mil padrão, obrigado. Controle de Salvador, Exército 2033, está no portão rotatório, da visual com campo. Exército Brasileiro 2033, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Para ingresso, 118, grato. 2033, está no portão rotatório. Ciente, o Kilo Romeu Oscar mantém escuta. O Exército Brasileiro 2033, a intenção é pouso direto, pátio militar, confere? Afirma, isso é autorizado. Autorizado, direto para o pátio militar. Para o pátio militar, o vento 120 graus, 1 a 12 nós. Possível fazer aproximação sem interferir com o eixo da pista no zero? Afirmativo, aproximação à esquerda dentro da pista. Gente, aproximação direta, parte militar, reporte no solo controlado, Exército Brasileiro 2033. Reporte Aral 2033, graças. O ferry boat para sobrevoo também, tem frequência de cauda de coordenação. Tem um ponto de superação 3.081, não? Mantém, 3.081. Romeu Oscar, autorizado o táxi. Reporte para ingresso, pista no 7, pelo Romeu Oscar. Romeu 44. Cargou o uniforme, decolado aos 2.6. Chame controle 1208, um bom dia. Controle 1208, nossa governo uniforme, bom serviço. Comente. Ok? Traca sua frente no eixo, aguarde. Autorizado, reporte alinhado, cabeceira no 7, Kilo Romeo Oscar. Oscar Golf Kilo, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 120 graus com 1129. Exército Brasileiro visual com tráfego na cabeceira no 0, iniciando a corrida. Afirmativo, tá, visual não vai interferir com a operação da pista, grato. Área 2230, mantém inicialmente o perfil de chegada. Controle de Salvador, Papatã, Oscar Golf Uniforme, decolou 90, saída lotar. Papatã, Oscar Golf Uniforme, contato radar na decolagem, via saída lotar, sub mantém nível de voo 090. Via lotar, sub mantém nível de voo 090, Oscar Golf Uniforme. O meu Golf, sim. Meu 4463. Ilhéus, nível 180 autorizado, via rota do plano, pista 10, primeira curva direita, subida coral, 1 Bravo. Acionando transponder 0225, controle em 120.8. Papá 90 é Oscar Romeo, mantenha-se em condições visuais, mantendo corredores de Salvador, ajuste 90 no 3, 1.500 pés, acione código transponder 0140, reporte através de Paripe. Confirme, tem condições de aproximar instrumento para Salvador? A aeronave e tripulação homologada, instrumento? Papapá 9BO, São Romeu, ciente. Supa para 4 mil pés, ajuste padrão na proa de Itape para interceptar a chegada por Médio 1. Boa tarde, mantenha o ponto de espera. Solos 29, frequência livre, boa tarde. Papatango Oscar, Golf Serra. Contato radar, 62 milhas norte de Salvador. Foi bom para interceptar a chegada, bom que é passo para a descida, ajuste padrão. Para aí, Oscar Golf Kilo. 20 de Salvador, Oscar Golf Kilo. Controle Salvador, Papatango Oscar Golf Kilo. Papatango Oscar Golf Kilo, prossiga. Corredor forte, batendo no meu pé, aguardando a proa de Irecê para a sessão no 05. A proa ideal é 317. Hoje nós estamos 3081. Decolagem até 3681. Para poder voar direto o destino. Aguardando, Oscar Golf e Kilo. Oscar. Confirme. Reporte passando farol de Itapuã, Kilo Romeo Oscar. Vai parar o farol de Itapuã, Kilo Romeo Oscar. Acho que foi os 3-0 de Salvador. Voo 9250, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0. Confirme, 9250. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Padrão, repórter através de Paripe. Vou alinhar e manter, cabeceira 1-0. Com a 2 helicópteros, Romeu 44, fazendo sobrevoo no ferry boat. O 3804 via chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 060, ajuste padrão. 060, mantenha o perfil número 4, número 5 na aproximação. A Papapá 9 é Oscar Romeu, cheque seu transponder, não recebo o modo Alfa nem Charlie. Oi, tudo bom? 308, tá volta, um abraço. Patrulha Salvador, boa tarde. Alfa Tango, Kilo, Romeu. Alfa Tango, Kilo, Romeu, Oscar, prossiga. Já falou do Natanço para Turu, Serra Índia, Romeu Índia. Apatango Kilo Romeu Oscar, mantém-se condições de slice, corredor Axé, o nome é o Pense, fora da Barra. Bota na fora da Barra, o Kilo Romeu Oscar. Sobre Salvador, boa tarde, eu sou 3681, decolagem. São 3681, contato radar na decolagem, via saída São Zuno, sub, mantém a nível de voo 4340. São Zuno, para o 340, 3681. Passar bombe 9141 da Azul. Vou ver o controle. 9141 da Azul, fazendo bombe. Azul 9141, ciente. Mantém o perfil da chegada bombe, descendo para o nível de voo 050. Reduza para 2009. Reduz 2009, o Rio vai manter 050, 9141 da Azul. Afirmo. Papapá 9 é o São Romeu, com velocidade de casa. Gente, vou direto Duna, desça para 3.000 pés, altitude 012, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da Pitão 90, reposto estabilizado. 3.000, autorizado, Oscar Gorfião. Aparelho 2230, reduza para 1809. Reduzindo 180, 2230. Então 3804, reduza para 2309. Passaria do 2230, vetoração para o sequenciamento, curva direita na proa 150, está limitado pela radial 260 do VR Salvador. Direita 50, limite a 2607. Passa próxima, contrário da mandada. 925030, alinhar e decolar, 120 graus, 119. Está autorizado a alinhar e decolar, do 920. Que vai seguir tráfego 2 horas, 1,4 milhas, rumo nordeste, passando 3.700 pés para 2.000 pés, o Alfa 19 Serra. 2230, que a gente está reduzindo para 1,7 milhas. Papapá 9 B, Oscar Romeu, desça para 2.000 pés, é possibilizado. Papatango Oscar Golf Kilo, sub, mantém condições visuais, nível de voo 905. Azul 9141, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 245, está limitado pela radial 290 do VOR de Salvador. Gente, 245, linha 290, mantém 5.000, quer que reduza? Reduza para 1709, Azul 9141. Reduz. Gente, 4463, após a decolagem do 37800 à frente ali, mantém cabeceira no 04463. Você faz o voo ali, mantém não no 04463. A Tango Oscar Golf Kilo, chame o controle de Salvador, frequência 119.8. Salvador, frequência 119.8. TAN 3804, reduza para 2009. Reduzindo 2009. TAN 3804, 437, aguarde, cobre, mas confere, subida a Guarulhos, Transalhaça. Papatango Kilo Romeu Oscar, mantenha-se em condições visuais, não há tráfego de conhecimento e controle no setor, frequência livre para autocoordenação. Gente, no 700. Assuma na posse de dona, 230. Então, 3804, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, está limitado pela radial 290 do VR Salvador. Esquerda, proa norte, azul 9141, complete curva esquerda na proa 205, está limitado pelo localizador. 205, esquerda, interlock 9141. Eu sou chamista pelo Zulu. Papatango, Whisky, Kilo, Zulu, Chame Torre, Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, grande. Gol 9250. Achando 40, subindo. Contato radar na decolagem, via saída Fuca, sub e mantenha nível de voo 350. Subindo para 350 na Pucaru, gol 9250. Passarei 2230, desça para 3000 pés. Para 3000, 2230. Vem curtar a aproximação aí, se manter a velocidade até mais próximo para pouso direto. Kilo Zulu positivo, então. Quatro. Kilo Zulu. PAN 3681, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Chama centro, 2835, alterna 251. É o centro 3681, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, é o azul 4463, decolou na Corão, no Bravo, cruz 1400 pés. Do 4463, contato radar na decolagem, via saída Coral 1 no Bravo, sub e mantenha nível de voo 1980. 1980 na Coral 1 no Bravo, 4463. Azul 9141, autorizado a descer para 4000 pés. 4049141. Altare 2230, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado. Kilo Zulu, pouso autorizado, pistão no 7, trem check trem, vento no 20 graus, 1, 19, isso Kilo Zulu. Kilo Zulu, baixando, travando. Pegou o Kilo Controle. Zulu com RMA, Papá Romeu, Del Romeu Gol. Prontinho, foi na proa 270 até cruzar o nível 090. Azul 9141 para o curso do localizador. Curva esquerda na proa 155, reposto estabilizado. 155, reposto estabilizado na 141. Estabilizado no localizador na BBL São Romeu. Na BBL São Romeu, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 11895, na BBL São Romeu. Azul 9141, desça para 3000 pés. Para 3000 pés, 9141. 2230, desça para 2000 pés. Para 2230. Então 3804, reassuma a navegação na proa de Tuna, desça para 4000 pés. Tuna 4000, 2204. Dual para pouso na 35, novembro Oscar Romeu. Tete, reporte na DA, novembro Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu. Já faz, é que você está na mão. 3 Coral, obrigado. Estabilizou 9141. Azul 9141, aguarde transferência. Vai. 19141, o tráfego que o precede na aproximação, 5.4 milhas com 153 de ground speed, passando 3 mil pés para 2 mil pés, Alfa Tango 72. Reduzindo, o 9141. Estabilizado, portaria do 2230. Portaria 2230, completo final do procedimento, transmissão em Salvador, frequência 118, decimal 95. 18957. Azul 91141, desça para 2 mil pés, aguarde transferência. Agora transferência 9141, desce para 2 mil. Salvador, boa tarde, passaria do 2230. 2230, boa tarde, sente do tráfego. Reporte passando Simbra, o vento, uma centena com uma dúzia nós, 2230. Reportarei. November Romeu para cancelamento, pouso na 35. Modificado aos 43, reporte curto final da 35, se possível agilizando o tráfego, November Oscar Romeu, devido ao tráfego na sequência para pouso, pista no zero. November Oscar Romeu, grato pelo apoio. Por nada. Sai do glide, o 9141 da Azul. Azul 9141, desça para 2 mil pés, autorizado o procedimento, agora transferência. Está autorizado o procedimento, 9141. Para o carro meu. 3 mil pés. Lembra baixar travado visual, passaria 2230. Continue a aproximação, pistola 0, vento 190 graus, 1129. A sua direita, um helicóptero Augusta, fazendo um pouso pairado, cabeceira 35, no momento. Vão interferir com a sua aproximação, passaria do 2230. 2230, sente. Pouso autorizado no 0120 graus, 1129. Pouso autorizado, pistão no 0, passaria 2230. A Papapá Lima Mike Fox, ciente, mantém o litoral sul em condições visuais. É posto para o da Barra. Eu tomo uma ligação vendo a flor de pelo. Tráfico que o precede na aproximação, 7.2 milhas com 1.17 de ground speed em redução, Alfa Tango 72. Autorizado Brasília, via Pedro 7, nível 360, perfil de saída Arbor 1 após posição Elefa, pista 120, primeira curva direita. Transponder 5037. Frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Hotel Romeu Golf em Cajazeiras, retorne em Rimar já visual. Para em Rimar. Direto em Rimar, reporte na vertical. Pouso por conta e risco naquela localidade. No aeródromo, vento 120 graus, 112 nós. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Ok, reportará solo controlado na Rimar, Hotel Romeu Golf. Azul 9141, continue a aproximação, pista no zero, número 2 para pouso, 120 graus, 1129, informarei pista livre. Agora na pista livre 9141. 463. 4463. Mais forte, confirma o sinal de pouso. Cinco, ciente. Tem frequência livre para autocoordenação? Só esteja atento a tráfego na sua posição. 3 horas, 2.7 milhas, mantendo 500 pés. Um Romeu 44 fazendo sobrevoo no ferryboat. 3804, complete final do procedimento, seu emissor em Salvador, frequência 118.95. 118.95. 4-7, libera a direita. Chame solo agora em 1219. Alfa. Novamente. Azul, 9141, pista livre. Cheque o trem, pouso autorizado. 1-1-0 graus, 1-2-9. Baixou e travou livre, pouso 9141 da Azul. Corrida 3804. 3804, número 2, aproximação. Tráfego que o precede está aproximadamente 2 milhas da cabeceira no zero, com 110 de ground speed. Vento no momento, 1-1-0 graus, 1-12-9. É o número 2 para pouso, aguarde autorização 3804. Gente, vou reduzir no máximo aqui, já não dá mais para reduzir. Gente. Tarde, novembro, Oscar, meu. Ana. Já já pegou o torre. Parte 3. Sente, reporte na interseção contato para cruzamento da pista no 7. Até o meu Golf, Sente, frequência livre, um bom dia. Chegou o uniforme ao controle. Oh, já voou visual na rota? Chegou o uniforme, chame o centro do Recife 12685, caso negativo 12545. Após Quebec. Na Quebec, chame torre em 1-1-8 decimal 95 para o cruzamento da pista no 7. Rodando Oscar, Golf Serra, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Da pista 1-0, reporte estabilizado. Nisso, pode taxiar via Mike e aguarda antes da Lima. A referida aeronave mencionada vai ingressar via cabeceira 35. Pushback, chame pronto para o táxi. Solo 5-1, libere a direita, chame solo 1-2-1-9. 2-1-9, beleza, obrigado, tenha uma boa tarde. Nada, boa. Estamos com o Vitorinho da Juliette, Paulo Salvador. Vitorinho da Juliette, confirma o horário da notificação? 530, ciente, aguardo coordenação em cópia. Romeu Golf Vitor, siga direto em frente para ingressar cabeceira 35. Lima, cabeceira 35, táxi sobre a pista até a interseção Papá. Romeu Golf Vitor. Confere, afirma. Hotel, ingresse na Lima e para cruzar a pátio ONU chamará o solo em 1219. Ingresso parte principal é após parte 3, reporte no parque. Vitor Alvo, confirme a altitude que mantém, não recebo uma do Charlie? Cópia Brasília. Papa Tango, Golf CR, informo o Romeu 44 próximo à Duna, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Obrigado, igualmente, companheiro. Está transversando 4, autorizado ingresso para parte principal, posição 1 no 3 indicado. Salvador, eu vou observar como deve ser nosso procedimento. Chame o Salvador, frequência 118, decimal 95. Gente do tráfego, 1-0 graus, 1-0-9. Completa pouso pistão 0, confere. Leão. Gente. Está chegada por meio de 1, eu passo para a descida, ajuste no 0 no 2. Decola pista no 7, curva à direita, corredor à Sherman, tendo 1.000 pés. As telas vão responder 0160, frequência do controle em 120.8. Para acionamento parte de decolagem, chame torre em 118, decimal 95, Ajuste de altímetro no 0 no 2. Serra, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, ano 09, Golfo Serra. Pouso autorizado, pista no zero, rocha, Golfo Serra. Oi, Ciclo Zulu, configure o horário da notificação. Sente a base de coordenação em cópia, oi, Ciclo Zulu. Transmite 437 autorizado tarde da direita, via taxa até o ponto de espera da pista no 0. Quando o próximo também torna em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Voo no 867, pronto, cópia. Autorizado, Brasília, via Pesolo no 7, nível 360. Pista de saída Arbor 1, após posição Elefa, pista 1 no 0, primeira curva direita. Transponder 5074, frequência do controle Salvador em 1 no 20, décima 8. Cam 347, boa tarde, mantenha o ponto de espera, tráfego na curta final para pouso. Local de estacionamento e pronto, corte. Está autorizado Vitória da Conquista, nível 100, DCP Elefa, após o flor direto Vitória da Conquista, perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa. Aciona o transponder 5061, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Salvo Vitor, observa até o contestamento correto, reporte pronto para acionamento táxi. Ciente do acionamento, chame para o táxi Vitor Ferrazel. Dá 3378, aguarde cópia, Fortaleza. Ativa a guarda de coordenação com a sala IES, por gentileza. Quatro, três, sete, autorizado, alinhar e manter a cabeceira no zero. Bosca Golfo Serra, confirmando, Sola 01, libere a direita, chame Sola 1209. Direita 1209, Golfo Serra.